sei, eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Todo dia eu tento é gravar, mas sempre alguém tenta me atrapalhar. Gravo tudo no meu quarto, tento, mas não consigo. Sempre sai alguém falando atrás do fundo, atrás do fundo. Eu não sei cantar, eu não sei cantar. Todo mundo ousa me atrapalhar. É tão difícil gravar no meu quarto, mesmo nos momentos em que todo mundo está dormindo, surge alguém me reclamando, surge alguém atrapalhando na hora de eu gravar. Na hora de eu gravar, eu tenho dificuldades para voltar a gravar. Tem sempre alguém enchendo o saco. Enchendo o saco, perturbando, me azucrinando, gritando, na hora em que eu tô começando a gravar. Eu tento, mas não consigo. Tem sempre alguém gritando do meu pé do ouvido. Aí, meu Deus, eu não consigo. Eu tento até gravar, mas não deixam. Eu tento gravar, mas não deixam. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar.